Espectáculo. Espectáculo. Alegria. Alegria. Criatividade. Criatividade. E, é claro, muita pressão. Muita pressão. Sua. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Pressão. Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. E agora? Agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. Por quê? A pressão vai subir. Bora que a pressão vai subir, Guaraci! A pressão vai subir. Unido! A pressão vai subir. Unido! Feliz aí, só quem é do Paysandu. Cadê a torcida do Paysandu que tá aí, ó? E a torcida do Remo. Só quem tá gostando, joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. A impressão do Pará. E o nosso amigo Washington Leão, ele e a sua esposa Nath. Pega, meu animal. Tá na retaguarda. Não pode parar. Não pode parar. O dia gordo é bom. É dobrado, não é tonelada. O dia gordo é bom. Quando ele vem cor assim, lá no que é dobrado. Vai, vai. Desce pra todo lado, desce pra todo lado. E joga a mãozinha pra cima, desce pra todo lado. E agora, assim, na quadra do barral, quero ver, vai! A mil grau, a mil grau. Uou! A mil grau. das bandidas. Quem tem uma amiga safada aí, dá um grito aí. Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tem amigo viado, faz barulho. E quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, bate na palma, bate na palma. Quero ver agora. As piquitas doida quando tô no crocodilo. As piquitas doida quando tô no crocodilo. As piquitas doida quando tô no crocodilo. As piquitas doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo. Em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Tá 40 graus. E o crocodilo? Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Quero ver, vai! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada aí, ó. Joga as duas mãozinhas pra cima, só as mulheres que não dependem de homem pra nada. E agora bate, bate, bate, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. As mulheres de Coraci vão pra cima e a gente vai assim, ó. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. E olha só, Dinho! Toda bandida gosta de pressão. É assim que se faz, ó! Troco. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Toma mais uma! Deixa você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com quem sabe canta, vai! Bandido, é que hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Só vocês! Vamos lá pro carro que você vai. Alô, Mel! Hoje vai ter putaria. Uhul! E o nosso amigo Spike da internet putaria. Já tá na área. Senta, senta, senta, senta. A retaguarda junto com meu parceiro Edilson Rex. E aí, Edilson Rex? É a pressão que todo mundo conhece que tá no ar. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando, vai fumando. Olha quem chegou! Bebendo, vai fumando, o meu parceiro Dieguinho! Homem que comanda a RA Boutique junto com o nosso patrão Anderson! O homem que comanda a marca do Gigoldi! E aí, meu parceiro Anderson! Bora que o bagulho endoidou! Bora, Maninho! Bora fazer a contagem! 5, 4, 3, 2, 1! Vocês agora! Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar. O que me fez sofrer? A galera de Coraci gosta demais. O que me fez... É por isso que a gente tem o respeito e o carinho pelo nosso público. Obrigado, Coraci! Vocês são demais. Se oi, tudo tá lá. E aí, meu parceiro Bruno Verdeiro? Ele já falou, tá no meu setor e eu vou pra cima, mãe! Pra cima! Pra cima! E meu parceiro Alan Souza também tá na área! O Rodrigo do Krogo tá no setor dele também! Rodrigo da equipe 5, você e sua esposa, muito obrigado pelo carinho! E meu parceiro Jabba da Planelinha! E aí, Jabba! Um abraço do dia, pressão! Desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Quem gosta dessa aqui é o meu parceiro Bruno da CB. E aí, Patrick Canelada? Prepara que hoje tem fronteira, papai. Faz o caqueado, faz o caqueado, desguiado, caqueado. Faz o caqueado, desguiado, caqueado, desguiado. Bora, Maninho, bota na pressão. Bora, Maninho, bota na pressão. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu falo. Ó. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. E o meu parceiro Giga, homem que comanda as boutiques, olhando as boutiques no telão aí, Nenê. Segura que lá vem mais uma. Joga a mão pra cima, passa o King e dá um pico. DJ. E a galera joga pra cima assim, ó. Bora, bora, Maninho. Agora que só quem quer o gordo e o Dinho no Rivelino aí, dá um grito! Só quem tá gostando, dá um grito aí! Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo gordo, dá um grito! Cadê a minha torcida do Remo aí? E a torcida do Paysandu? Bora fazer a contagem, maninho! 5, 4, 3, 2, 1, explode! Vem comigo! Eu vou no rei, vocês vão no rol! 3! 3! Ei, ei, ei! A referência tá no ar! Nosso parceiro Anderson, lá da R.A. Boutique, já no comando animal, ó. Cuidado com o animal, tá furioso, Anderson. Olha a dentada aí, ó. Dentada. E o nosso amigo Alan da GDS. Fala, meu parceiro Alan. Entra no clima, entra no clima, vai cantando, vai no som, vai no som, vai no som. E a pressão não pode parar. O meu parceiro Joel do Gelo, segura! Ó, ó, ó! Olha a minha Xerox se comandando a ponta direita! O meu parceiro Luílo, você, meu amigo Didi! Fala, meu parceiro Didi da Xerox! O meu parceiro DG, você, meu amigo Franciel! Então toma, toma, toma, pressão, vai! Olha o batidão, olha o batidão, batidão, batidão. Olha o batidão no batidão, no batidão. E a galera vem dançando, vem fazendo o caqueado. Olha o caqueado, olha o caqueado. Olha o caqueado, caqueado. Toma, toma, toma, toma na batida. Eu quero ouvir agora sim, vai. Você me perdeu. Já te esqueci. O Bangu virou, papai. É a marca que veste e patrocina o Gordo Dinho. Pega, meu animal. Olha a Tug Gold no telão aí, ó. E aí? Agora vai sofrer na minha mão, provar do seu desprezo e solidão. A poderosa superquis. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Só quem tá gostando aí, joga o dedinho pra cima. Joga o dedinho direito pra cima e aponta pro céu assim, ó. Aponta pro céu e canta assim comigo, assim, ó. São amores, amores que matam. E a minha equipe Spider comandando a ponta esquerda. Bora, meus mal falados. E o quarteto da Nike. O nosso amigo Cardinho do Açaí. Amigo particular do meu grande amigo Anderson. Seja bem-vindo, Cardinho. Nosso parceiro Júnior Bego, a nossa amiga Leide, o Leonardo Zumilde também tá na área. Valeu, Nando! E aí, Breno da Pedreira? Ele invadiu o coração! E o meu parceiro Netinho GDK, hoje é no seu setor. Meu amigo Léo dos Fugitivos, obrigado sempre pela moral, meu amigo Galo do setor. Um abraço, Galo! E o bagulho vai ser louco. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais uísque, desce mais tequila. Até mandar o Esquadrão P2, estamos no nosso setor. Whisky, mata... E os nossos mal falados. Champanhe estoura. O Eldo e você. A cerveja e pioca. Tem Xandão energético. O garotinho das fronteiras, meu amigo John John. E o mundo dá voltas. DJ Gordo, de um pressão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. DJ Batreze e Marlon Beat. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Apaga a luz que tá ali. Liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga. Edne Gordo, faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado, olha o caqueado, caqueado, caqueado. E é sempre nome da loja Josi Modas, a loja referência e marca do Pará. E também a marca do momento. A marca do momento, que é a Music Jeans, a marca que veste homem, veste mulher. Tá no telão, segura aqui, Limawes e José Antunes. Faz o caqueado, faz o caqueado. A pressão não pode parar, não pode parar. Vem, vem, vem que vai rolar. Vai, vai rolar. Parceiro Miau da GDS, hoje tá via WhatsApp. Ele, meu parceiro Anjinho. E aí, Anjinho? E nosso parceiro Passarinho da família Pressão também tá na área. E aí, Passarinho? O Naná, o Davidson, os gêmeos Pressão do Animal. E aí, meu parceiro Gil? E toda a galera de Coraci invadindo a quadra do Barral. Meu amigo Mauro GDS. Olha o skill, tá. O skill tá via WhatsApp, o skill. Ele e toda a minha GDS. E o meu parceiro Alan também tá comigo aqui, ó. Vai começar. Tá lidinho, pressão. Olha a dentada! O croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho. E aí, minha GDK? O croco é louco. E aí, Netinho? Bagulho louco. E aí, Léo dos Fugitivos? O croco é bagulho louco. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai E meu parceiro Bulaja, Laje Macapá já tá na área. E o Alberto Martins ao lado, Bulaja. Aqui. E aí, moleque? Amigo Drolli do Barreiro. E aí, Drolli? Alex do Lange. Tá no som que lhe dá valor. Crocodilo Prime. Agora eu quero ver o Osso do Leão. Pode avisar todo mundo que eu tô no agenda. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? E o nosso cadeirante aqui na retaguarda. E aí, cadeirante? Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Bagulho de... E aí, meu parceiro Arthur Diniz, qual o papo? Joga o Zé pra cima, joga o Zé pra cima. E dá-lhe soquinho pro céu. Bora, maninho, bota na pressão, vai, vai, vai. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E olha os fugitivos, olha os fugitivos comandando, comandando aqui na esquerda, na direita, comandando, comandando, vai, vai, vai! Júnior Santoni. Meu parceiro é o BGDO. E o meu parceiro Luan do Oteiro. É a minha galera do Oteiro, obrigado pela moral! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, já! As molecas já estão na fita, as molecas já estão. Aí ela vai se vingar, quer ver? Ela vai se vingar agora. Lá vem ela. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você. Mas ela quer um 5-7. Ela quer dar pra você, mas ela quer o Felipe Lopes. Ela quer dar pra você. Hoje é aniversário da primeira dama do meu grande amigo Felipe Lopes. Parabéns, dona Thaís. Obrigado pela moral aqui, ó. E tá chegando, tá chegando, tá chegando mais uma, assim, ó. Já tá no ar, a referência. Alô, Juan Patrick. Já tá no ar, já tá no ar, no ar, no ar. A referência aqui. Com o Gordinho. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. E a nossa amiga Biela, ela que tá se formando enfermeira, é a enfermeira do Croco. Prazer, meu nome é Keron. E o meu parceiro Bruninho tá na retaguarda. Fala, Bruninho. Tamo junto, meu brother. Já tomou no poga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. E a nossa chega também tá na área. O meu parceiro DG, o Franzel, o Didi tá na área. E aí, minha chega, que você posso te forrar? E o nosso amigo Robocop, no Réveillon ele vai estar com a gente. Alô, Osto Leão, pra cima, meu brother. É a volta do robô. E aí, Arlen dos Magnatas. Toma, toma, toma. Já tá no som que ele gosta, assim, ó. Crocodilo Prime. Carreira solo hoje. Xerequinha, o DJ também, ela joga xerequinha. Ah, tá aí, usa aí, né? Toma, piranha. Primeira dama tá na área, mano. Toma, toma, toma, toma, toma. O Arley e a Ilse, esse casal é croco na veia. Crocodilo, toma. E aí, Rodrigo do Croco? Toma, toma, toma, toma. Ninguém segura ele hoje, toma, moleque. Rodrigo do Equipe 5 e a sua esposa, Gabi. O Bruno Verdelho gosta dessa, ó. Aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tô tempo puta. Bora que a pressão vai só aumentando assim, ó. Nosso telão, o chute certo que é o paga na hora. E o meu parceiro Nilson, e o meu parceiro Igor Neves, segura aí, sentir emoção com o gordinho pressão. referência. O show tá no ar. Tá de cara trancada e eu já sei porquê. Mudou quando soube quem é a vez. Mas eu. E no nosso telão. Claro que o nosso amigo Ricardo Extintores. O gás do animal tá na área. Segura, Ricardo. E uma foto antiga no meu Facebook. Olha o gás do animal aí, ó. Como... E a nossa equipe Spider também, daqui da esquerda. Um abraço especial, equipe Spider. Onde estou? Deixa e meu parceiro Eldo dos Mal Falados, bora Eldo. Você vai me perder. O garotinho da chuveira. Aqui, ó. Todo mundo tem um passado. Amigo Mauro GDS. Acompanha o pecado. Ele dá maior valor. Amor, não fica bem. Agires assim. Todo mundo tem um passado. O nosso amigo Henrique. Henrique Barreiro, você fechado com o Thiaguinho GDS. O nosso amigo Guilherme. Guilherme Silva, fechado com o Globo. Galera do Barreiro. E meu parceiro Caio da Xelix também tá na área. E aí, Caio? Como é que é? Michelle e Amanda. E os meninos também estão aqui, ó. O Cassiano, Luciano e o Cocô, tá todo mundo aqui, ó. É as meninas de Coraci na área. Obrigado, valeu. Vai na dancinha do pop, pop. Faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, ai. Amiga Michelle Silva de Bragança, que veio curtir o Croco em Coraci. Bora pra cima, que aqui a pressão não pode parar. Já! Só quem tem tatuagem vai cantar bem alto. É crocodilo. Bora, Igor Neves. Passa o pano aí. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Não aguento aceitar que acabou.

quero ver vocês cantarem essa aqui todinha pra mim, vai. Vocês! Canta mais alto, canta mais alto. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Só as mulheres mais sinceras que nunca traíram, já. Quero outra mulher. Canta aí. Que ama você. O PDK, ele também tá no som que ele gosta. Crocodilo. Bora, Lan GDS, o Bruno da CB, Alex do Lanche, o Drone do Barreiro já confirmando hoje na fronteira. Quero ver, já. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar. Alex do Lanche, tá na área. Por amar. Pra cima, Alex! Pra cima! E meu parceiro Drone do Barreiro. Diretamente do Barreiro, prego o chão animal aqui em Guaraci, ó. Um bracinho, um dançar. Você não sai da minha memória. Mas me tocou por um alguém. Minha vida dediquei. Não abra sua boca pra falar de mim. Me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver que essa aqui todo mundo conhece. E aí, Spike, alô, Astro Leão. Alô, Yanda CB. Agora que eu quero ouvir todo mundo cantando, já. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Mais alto, mais alto. O quê? Vocês, vocês. Pra chegar em casa, vai cantar! Do 3! 1, 2, 3, já! Amigo Barros Super Pânico, amigo particular do Gordo Dinho de Velhos Carnavais. Ah, cara. Obrigado, moleque. E a Casa de Carne Jurunas Carne, a Casa de Carne mais top do Jurunas, tá no telão. Não fui eu quem disse adeus. Júnior do Beco. Quando tudo estava bem. O Mauro disse assim, eu vou até 7 da manhã. Te ter aqui. E nosso amigo Rafael do... Rafael dos Cortes. Nosso amigo Mangue. Fotos de... Amanhã vai estar com a gente no Rivelino. Tamo junto, abraço. Hoje rola um pelo chão do amor que existiu. Não há nada mais. Juntos sonhamos, juntos está. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Se daqui pra frente for tudo acabar. Agora viu nosso amigo Nanai, o Davidson, o Gêmeos Pressão. Pressão. Pressão. Crocodilo. Eu procuro as vozes que encontrei em seu olhar quando te conto. Essa aqui é muito boa. Agora. Errei, sei que não valorizei. E aí, rapaziada do Xamanjo. Vamos pra cima, vamos dançar, vamos lá. E aí, tesouro? Tá no som que ele dá valor. Não me prova o contrário. Volta aqui, eu quero dizer que te amo. Oh, oh, oh, oh, oh, me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, oh, oh, oh, seu amor vai junto a nós dois, vai junto a nós dois. E a galera do Esquadrão P2? Tá todo mundo aqui, ó. Me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, oh, e o meu parceiro Spike na internet. Dois, vai junto a nós. Ele também tá lá, tá aqui na retaguarda. E ele já falou, meu irmão, esse crocodilo é muita pressão. E o meu parceiro Bruno da CB, o Alan GDS também tá na área, Bralan. E o Patrick Canelada, tá todo mundo aqui no animal. O animal do Pará. Onde sou o resultado? Alô, Dieguinho. Homem que comanda a RIA Boutique. Laude. Em frente ao Shopping Pátio Belém. Não chega aqui, mano. O Del PDK. E aí, Del? Representando a nossa PDK hoje. Nosso amigo Jefferson, o Júnior Gabriel do Sabor da Fruta. Sabor da Fruta no telão aí, ó. Amores vão e vem. Acabou o amor. E o que eu vou fazer? Amigo passarinho da família Pressão. E o meu parceiro no Bala das Curvas aqui, ó. Edinho Pressão, os DJs que fazem a diferença.